Tá ligado, né? De crise, eles estão se comportando como se nada tivesse aumentado, como se o money tivesse girando. Apertado só por brisa, continuam gargalhando. Segunda, segunda é balada e balada, só bala e bala aromatizando. Sem contar que a mulherada se perdeu na pista, de tanta bebida que tinha no meio, de tantos meios que tinha na bebida. Século 21, pós 4M, tá sussu, música. Mulher, monima, fuma, fu. Século 21, pós 4M, música. Mulher, monima, fuma, fu. Século 21, pós 4M, tá o quê? Música. Mulher, monima, fuma, fu. Século 21, pós 4M, tá sussu, música. Mulher, monima, fuma, fu. Tipo, tá ligado, né? De crise, eles estão se comportando como se nada tivesse aumentado, como se o money tivesse girando. Afetado só por brisa, continuam gargalhando. Segunda, segunda, balada e balada, só bala e bala aromatizando. Sem contar que a mulherada ela se perdeu na pista, de tantas bebidas que tinha no meio, de tantos meios que tinha na bebida. Século 21, pós 4M, tá sussu, música. Mulher, monima, fuma, fu. Século 21, pós 4M, música. Mulher, monima, fuma, fu. Século 21, pós 4M, tá o quê? Música. Mulher, monima, fuma, fu. Século 21, pós 4M, tá sussu, música. Mulher, monima, fuma, fu. Tipo, tá ligado, né? Todas elas me amam. 4M louco, pode é enjoar.